Flash Lab Educa, o minuto que educa. Olá, eu sou a Francisca, tenho 8 anos e gostava de saber porque é que as estrelas só aparecem à noite. A estrela mais próxima de nós é o Sol, que se encontra a 150 milhões de quilómetros da Terra. Por estar tão próximo de nós, o seu brilho chega-nos de uma forma bastante intensa, ao contrário do que acontece com outras estrelas muito distantes. Por isso, o brilho intenso do Sol ofusca o brilho mais fraco de outras estrelas mais distantes. Assim, só conseguimos ver as estrelas durante a noite, quando a luz do Sol já não está presente. Sabias que quando vês as estrelas distantes no céu noturno, estás na realidade a observar o brilho que elas já emitiram há muito tempo atrás? Por exemplo, para uma estrela que esteja a 500 anos-luz de distância, significa que só passados 500 anos é que o seu brilho vai chegar à Terra. Algumas das estrelas que vês no céu noturno podem até já ter morrido. Mas como estão muito distantes, ainda não conseguimos ter a certeza, já que o seu brilho continua a chegar até nós. Flash Lab Educa. Uma parceria entre a Rádio Boa Nova e a BLC3. As crianças do presente são os cientistas do futuro. Este trabalho é financiado por fundos nacionais através da Fundação para a Ciência e Tecnologia no âmbito do projeto UIDB/05083/2020.